Vada. Azul 27, 15, descer para o nível de, para 4.000 pés, vou direto a Manjo, chama 09. Sete Zulu Charlie, prossiga. Firme o nível solicitado. Gente, aguarde um minuto para a cópia. O Judete do Luchari. Torre Salvador, gol 097, passando Índia Sierra. Rádio 9301, na sala 04, libera a direita, chama solo 1, 21, 1. Vai livrar a direita, chama solo 21, obrigado, boa. Luna 097, continua a aproximação, abaixo pista livre. Rádio chama 011. Até a saída do PAT 3 e aguarda para ingresso, PAT 065. Taxa até a saída do pátio, aguarde ingresso 4.000. Taxa no 659-140, 3h30, Guarulhos. Taxa autorizado, pátio 1 Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1011, boa viagem, 1059. Pátio 1 Índia, ponto de espera 1895, obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, azul 930 no Libro. Alfa Juliette, Alfa Kilo, pátio 3, 9301. Alfa Kilo, pátio 3, 9301. Portão 10 autorizado, seu cara. Juliette Zulu Charlie na escuta? Na escuta. A rota já foi voada a Vitor Mike Charlie anteriormente? Sétimo 5 autorizado. Direto Duna, autorizado 2.000 pés, reporte estabilizado. Bom, localizador de X-Ray da Univers. Sim, muito obrigado. Direto Duna, 2.000 pés, para reportar estabilizado, 27 no 5. 51 no 77, transponder, controle em 098. Confirmar o seu bem e o pátio? Prevente 1895 para assinamento táxi decolagem, ajuste 1011, boa viagem. Obrigado. 4065, segue aeronave da Gol, pátio 1 no Índia, no ponto de espera 1895-1011, boa viagem. Nativo, segue aeronave da Gol, 1895, ponto de espera com 1011, departamento. Cobra, 256 da Gol. 256, pronto, cópia? Pronto. São Gonçalo, Amarante, 370, autorizado, via Pedro 1-0. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, no perfil da Cuca, Jambo, Zipar. 5422, transponder, controle 19-8. Autorizado, São Gonçalo, nível 370, Pedro 1-0. Decolando a 10, curva à esquerda, Cuca, Jambo, Zipar, 5422, 19-8. Está na posição 3, está pronto para pushback e treinamento. Totalmente pronto? Pronto. Após a aeronave da Azul, inicia de imediato chame táxi, no 256. Após a Azul, inicia 256. O solo Salvador Gomes, 097, virou a fisca. 097, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, tem antes da Juliette. Alfa. Passar através de Veracruz, o Vitor, para cá. Vitor, Charlie Hotel, prossiga via corredor Bonfim, no 1510, aqui através de 10. Via Bonfim, 1510, o 1510. Táxi autorizado até o través do portão 62. E reporte no través do 62, está prosseguindo o táxi no 884. Autorizado até o través do 62, vai reportar para você no 884. Zona 256 na escuta? Na escuta. Aguarde, está de início. E coordena equipe de solo após a aeronave da companhia, que está seguindo do setor do portão 10 até o ponto de espera. Após passar a retaguarda, inicia no 3 e chama táxi. Após a aeronave da companhia, inicia e chama táxi, zona 256. Azul 4065 na escuta do solo? Chega. A torre 186. 186. Zona 884 na escuta? Bate 1 Índia até o ponto de espera, 18.6, quando lá, 1.011, ajuste, boa viagem. Bate 1 Índia, ponto de espera, 18.6, 1.011, boa noite, ajuste. Tá passando, Juliette, boa tarde. Tá passando, Juliette e Zulu Charlie, boa tarde, prossiga. Tá passando, Zulu Charlie, Juliette e Zulu Charlie, autorizado, acionamento, reporte táxi. Acionamento, para o táxi, Zulu Charlie. Azul 4075.0 Informação 9, 097. 0047. Informação Sierra, autorização, Galeão. 3172, informação Sierra. 3172, dessa via chegada Bombé de 1 para o nível. Para 4.000 pés, ajuste 10, 11. Para 4.000, 10, 11, pode voar em táxi, está presente? Direto. Direto táxi, descenda 050, tá, 3, 1, 7. Autorizado 4.000. 4.000, autorizado. Controle Gol na 679. 224, boa tarde, mantenha quanto espera. 94. Desça para nível de voo 050. Ligou na 679. O 659, confirme? É. 659. Bono 659, subida São Voo 1 para o nível de voo 360, com 4 radar no decolagem. 7, São Uno, subindo para 360. O vento 1, 0 graus, 09 nós. Salvadoro, Papassaro, Juliette, Gostiari, acionado, pronto, táxi, com 02 a bordo, 4 horas e 30, alternando Serra, November, Santo, Fonte. 3 horas e 30, confirme de Almeida? Autonomia 4 horas e 30, é Almeida 02. Zulu, Juliette, Charlie, autorizado, pois não, Juliette, Zulu, Charlie. Autorizado, táxi, reporte na Papá, ajuste na 011. Autorizado, táxi, reporte na Papá, Juliette, Gostiari. Bono 884, autorizado. A linha era manter o sistema 0. Sim, mantendo 0, Bono 884. 12 horas e 7 milhas rumo Nordeste, mantendo 1.500 pés corredores visuais, tipo Carajá. Aqui 4065, decolada 13. Chame o controle 119, decimal 8, meu voo. 198, boa tarde, 4-3. Salvador, muito boa tarde, azul 4065. Azul 4065, contato radar na decolagem, subavia subida São Bruno para o nível de voo 320. Nível de voo 320. Yes. Sobe via, seu 320. Vitor, Charlie Hotel, ingresso corredor Interlagos, mantendo no 1500, teste a parte visual com a SEASA. Visual com a SEASA, igual a Vitor, Charlie Hotel, chame a torre Salvador, 118, decimal 6. 118, 6. Torre Salvador, Vitor, Charlie Hotel. Bono 884, autorizado decolagem, pista no 0, vento no 20 graus, 08 nós. Salvador 0, Bono 884. Torre Vitor, Charlie Hotel. Papatango Vitor, Charlie Hotel, desça 1 no mil pés, reporte sobre a rotatória, correção, antiga rotatória, posição SEASA, ajuste no 011. Charlie Hotel. Conta de espera da 10, Bono 256, torre, boa tarde. Bono 256, boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém, Bono 256. Torre Salvador, boa tarde, Azul 27, 15. Azul 27, 15, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ajuste, 1, 0, 1, 1. 5611, aguarde, 27, 15. Batango Vitor Charlie Hotel, da presente faça um 360 com curva pela esquerda, aguardando instruções. Charlie Hotel. 1884, decolada 105, chame o controle, 119, decimal 8, morro. 398, boa, boa noite, 84. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, 84, decolado passando 2000, Puka. Zulu e Charlie autorizado, decolagem pista no 7, vento no 20 graus, 09 nós. Da Puka para o nível de voo 230. Puka 230, voo 1824. Exatamente 5 milhas da pista auxiliar, não interfere. E um tráfego adicional, Papa 28 Romeu, decolando da pista auxiliar, seguirá litoral sul à direita, não interfere. Tá, Azul 2715, agora baixado, travado, 4 milhas. Azul 2715, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 0 graus, 09 nós. Autorizado pouso, Azul 2715. Papatango Juliette, Charlie Hotel, decoladas 1-6, mantenha pronta a atingir linha do litoral, após curva direita, segue corredor axé, mantendo 1-1 pés até o farol da barra. Confirme, foi pro Juliette Zulu Charlie? Afirmo, Juliette Zulu Charlie. Curva à direita, corredor axé, mantenha 1-1 pés até o farol da barra. Juliette vai ingressar agora, curva direita, corredor axé, 1-1 pés até o farol da barra. Completou, Charlie Hotel. Tá faltando Vitor Charlie Hotel, autorizado, final da 1-7, aguardando a autorização de pouso. Hotel, tá com o tráfego azul à vista. Gente, Vitor Charlie Hotel. Confirme o vento, por favor. Capatongo Vitor Charlie Hotel, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 20 graus, 10 nós. Charlie Hotel. Lua 1256, autorizado, Alien mantém pistão 0. Alien mantém a 10, Lua 1256. Azul 2715, solas 18, libera direita, chame o sol, Lua 12, 1 decimal 1. Salvador, muito boa tarde, 6327 Oceaner, gate 6 para autorização, Ilhéu 180, 180 nível inicialmente. Bravo, porão no Bravo, muito obrigado. Salvador, 27 no 5, táxi via Alfa, quilo para o Pátio 3, posição 4 Lima. Chame o controle, 119 decimal 8. 119 decimal 8, obrigado, Juliette pelo pai. Controle Salvador, boa tarde, está passando Juliette Grossoli do Colô, agora vai de disposição, farol. Vitor Charlie Hotel, mantenha 1 mil pés, corredor. Juliette Zulu Charlie, mantenha 1 mil pés no corredor Axé até a liberação do controle. Entrando no fundo do corredor Axé, aguardando a liberação, ajudando o seu pai. Libera direita na Papá, estacionar frequência livre. Vitor Charlie Hotel. Código posição normal, 5177. Estacionário 5177, Zulu. Quatro meia dois, Jesus, para dois, dois, zero, nós. Oceaner 6314, desça via Bomed 1 para o nível de voo 050. Mantenha descida. Botou gol 1256. Gol 1256, contato radar na decolagem. Suba para o nível de voo 370, via subida PUC. 370 na subida PUC. É, após Yankee de motel é o 065. Chame pronto, no 8. Subiu o gol 2017? Pista para 2 mil pés autorizado e LS X-Ray na pista 1-0. 2 mil pés autorizado LS X-Ray para autorizado, do 4462. Fazer o 4462, reduza para 2-1-0 nós, tráfego 12 horas, 7 milhas, descendo para 2.000 pés, número 1 na aproximação, mantendo 240 de ground. Ciência do 4462, vai resolver. 18. Autorizado São Ilhéus, nível 180, Whisky 33, pode 45, Coral no Bravo, com decolando da 10 com curva direita, 0223, transponde 198 ao controle, todos ele cita Coral 1 no Alfa. Vou coordenar com o controle, inicialmente a 1 no Bravo. Chame para o 162. Está pronto para o pushback acionamento 62. Autorizado 262, chame ataque. Autorizado de ataque. Pushback e acionamento, posição 5. Posição 5 autorizado, chame táxi. Livre, chama táxi. Estabilizou com Promovista, 3172. Com 3172, chame a torre em 118, decimal 6. 26. A subida foi autorizada, Coral 1 Alfa será a subida agora. Tá bom, muito obrigado. E Salvador, boa gestão, TAN 3172 estabilizado, baixada gravada, passando em Índia Serra. TAN 3172, voa autorizado, pouso, sistema 0, vento 1-0, 0 graus, 1-0, norte. Livre pouso, 1-0, TAN 3172. Qual o programa para o destino? Juliette Zulu Charlie, autorizado subida para 4.000 pés. Para 223, direto destino. TAN 3367, desça para o nível de voo 060 via saída, via chegada bom. Está autorizado, repassa ao término de vez. Estabilizou o 4462. Azul 4462, chame a torre 1-8, decimal 6. 76, 4462. Tá na pata, 02 a bordo, tá pronto pra cota? Salvador, Salvador, voo local, corredor forte, 20 milhas e retorna. Decolagem não no 7, curva de, à esquerda, no corredor forte, 1.000 pés. 0140, transponder, controle em 1.9, decimal 80. Aproximação agora de pista livre, informo é 2 a mais ou menos 1 milha da cabeceira, reporte VA. Ciente, reportará VA, azul 44. Deixa eu torre Salvador em 1.8, decimal 6. Salvador 18.5. Olimpo 02. Olimpo 02, é, repórter do farol de Itapuã, iniciando espera com curva pela esquerda. Ativo, tá? O farol de Itapuã vai iniciar a espera com curva da esquerda. Olimpo 02. Azul 4462, informação de tráfego no setor sul em espera, o P3 não interfere. 7-4462. 110-350, alternado Guarulhos. Táxi autorizado, bate 1 no Índia, ponte espera 18.6, 1.011 o ajuste, boa viagem, 62.27. Ok. até o ponto de espera de aí, deixando 18,5, obrigado, boa tarde. Azul 4462, vento 110 graus, X099, autorizado pouso no zero. Pouso autorizado, azul 4462. Tiago, o POA está pronto? Afirmativo. Tem condição de girar base pela direita, se enquadrando como número 2, final 10? Sem condições. Lipo 02, autorizado em girar base, base longa, reporte final da 10. Utilizado gerar base com o número 2, portará na final 0002. 3 horas e 10, Brasília alternada. Correto, na mata com 2 abortos, chame a 3895, fracionamento, taxa de colagem. Ajuste 1011, boa viagem. Voador 6327 para táxi. Táxi autorizado, Patio Ninja, ponte de espera 1896. O ajuste no 01. 18,6, valeu. Salve Salvador, boa tarde, azul. 2714, fala apontando, pronto para a cópia barreira. 2714, agora de cópia. A cópia é subida a Momo. 191, boa tarde, azul 4. Alfa Juliette, portão 3. Charedo 2231, desça via. Confirmando, desça para nível 070 na Proa de Bomed. Desça nível 070 na Proa de Bomed. 2231. 0 baixa travado, ali por 02. Lipo 02, confirma como recebe o papi? No momento não está recebendo. Agora sim. Grato, Lipo 02. E apagou de novo. Lutaram o nível 060, então 3317. Chanel 6314, afirmativo. Tráfego 12 horas, subindo para 4.000 pés, rumo oposto, Charlie 402. Santa Torre, ok? O Xené 6227, visual com P3 na final, dona zero? Positivo. O Xené 6227, após a passagem do P3, autorizado a linear e manter o Xené zero? Após passagem do Força Aérea, me mantém o Xené 6227. Dona 256 na chuta? Xené 6314, tráfego superado, desça para 2.000 pés, autorizado LSX Ray da pistão no zero, ajuste no 01, reporte estabilizado. Solo aos 32, libere a direita na Delta, autorizado a táxi de Alfa, correção, libere a direita na Eco. Autorizado táxi avião, só reporte na Delta. Chanel 6227, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento no 20 graus, 10 nós. Isso, decolagem 6227, controle 198 a quanto, Chanel? Afirmo, 198, controle. Iniciando a decolagem. Chanel 6327, autorizado, Aniara Matheus, pistão no zero. Palinha Marcena 10, 6327. Olímpio 02, autorizado cruzamento da pista no zero, de imediato, reporte livrando no hotel. Autorizado cruzamento da pista 102. O Xené 6227, decolado às 34, chame o controle em 119, decimal 8. 198, boa tarde. Aguarde informação de tráfego. 190, Juliette, Zulu Charlie, suba para nível 075. Aguarde transferência. Controle o Xanair 6227. Juno 60, derrota do plano de voo. Decolagem dando zero, curva esquerda, no perfil da moto, código após direto conforme a rota. 5147, responde ao controle 198. Presente, Xanair. Aguarde coordenação. Aguarde coordenação. Controle Salvador, 620, contratando. Rota do plano, esquerda, a curva, da coluna 10. Bomba, saída 5147, transcurso 198, controle. Com a azul, 2714. É, subida Momo, após voar posição código, para após voar direto com a bomba rosa. 10, repassibilizado, tá? 3317. Autorizado 2.000 pés, 1.0 no 1, autorizado Electric Ray da 1.0 e repartibilizado, da 3.367. 1.620, desça via Bomed 1 para o nível de voo 080. 080 para 1.620. Utilizou apoio aéreo na 314. 6314, chame a Torre Salvador, 118, decimal 6. Confirme, Torre, 186. É 327, decolado às 37, chama o controle 119, decimal 8, por favor. Controle 119, decimal 8, braço. Afirmo, 119, decimal 8. Salvador 6314, Oxanar, foi aliás, passando externo, baixado travado. Oxanar 6314, autorizado pouso, pistão 10. Vento 120 graus, 10 nós. Informa como recebe o papir. Subida Coral 1 Alfa para nível de voo 180. Via Coral 1 Alfa 180. Mas é confirmar o brilho do papo de interesse. A gente encontra-se no brilho máximo, ok? Informe que está operando a PAP. É, interesse. Gente. O brilho do PAP. Gente, obrigado pela informação. 6394. Alô, Sônia, 6355 para Guarulhos, da Guarda de Copa, prepara a subida Santos. Então, ok. 5, Charlie, 402. Claro, mais 023, o Romo 62. Tem a Golfiótica pronto, táxi? Tem a Golfiótica autorizado, táxi. Tá? Reporte na Romeu, ajuste na 0, 1, 1. Pode ir confirmar aqui? 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, solo 4, 0, libera direita e chame o solo em 1, 2, 1, décima 1. 1, 2, 1, 1, 1, uma boa tarde, né? 3, 1, 4. Solo 620, reduza para 250 mais. Reduzindo, S7 passou externo. Então, 3367, boa tarde. Autorizando pouso pistão 0, vento no 0, 0 graus, 1, 1 nós. Autorizado pouso pistão 0, 3367. Passaria do 2231, no lixo para 2000 pés, ajuste no 01, autorizado em LS, X-Way da pistão no 0, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, autorizado em LS, X-Ray da pista 10, reportará estabilizado, 2231. Solo 620, desça para 4.000 pés, ajuste 10 no 1. 4.000, 3.000. Mantenha antes da Juliette, dê passagem à aeronave da Gol após o ingresso para o 8. Juliette, dá passagem ao Mike da Gol após o ingresso para o 8, ou seja, né, 314. Meu servo Fiosca reautorizado, a linha aérea decolar, pista no 7, vento 1110 graus, 09 nós. Doutor Charlie, mantenha o número de voo 075. 3367, solos 44, libera direita e chame solo em 121 decimal 1. Chama solo 1, 2, 1, decimal 1, 233, vem 7. Sargento, vai cruzar o 200. Oceanema 227, chame o centro Recife. 1, 2, 8, decimal 3, 5, alterna 1, 2, 5, decimal 1. 1, 2, 8, 3, 5, 1, 2, 5, 1, obrigado. Controle, passaria 2, 2, 3, 1, estabilizado, ele é de X-ray. Passaria 2, 2, 3, 1, chame a torre, 1, 1, 8, decimal 6. 118, 6, passeio 118, 3, 1. 1, 1, 9, decimal, último voo. Corredor acel, no meu pé. Corredor 017, alinha e decola sem parada. 2017, autorizado. Alinha e decola pista no 0, vento 1, 0, 0, grau, 0, 9, 9. Torre Salvador, boa tarde, passeio 2231 na final do ILS, X-ray down a zero. Passeio 2231, continue a aproximação, bate pista livre, informa o voo da Gol ingressando para a decolagem imediata. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, 2231. Passeio 2231 para informação de tráfego em Charlie 150, mantendo o litoral sul, subindo 1 mil pés, à direita, não interfere. Ciente, 2231. 1620, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-ray da pista 10, reduza para 220 nós, reparte estabilizado. Lembra 2000, autorizado ILS, já reduzindo a velocidade. Controle, Papa Romeu, Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar, mantenha 1000 pés, corredora Sierra. Estacionei 6327, não foi possível completar a coordenação com o controle ILEAL. Chame o controle ILEAL em 120.1 para autocoordenação e assim que obtiver contato, retorne a frequência do controle Salvador. Estamos contando com a rádio controle ILEAL 6327, então, vamos agora. Vento, 231. Vento 100 graus, 10 nós. Graças. 17. 120.17, suba via saída São Voo 1 para o nível de voo 240. São Voo 1, 240, 07, 17. Gente, Juliette Zulu Charlie, transfira controle ILEAL 120 decimal 1. Peça para o controle ILEAL entrar em contato com o Salvador. Controle Controle, como recebe o Papa Romeu Thiago Piazza? Cidade 45, Thiago Piazza. Graças. Controle, chamador 6327. 6327, é possível? Afirma, só para informação, já estamos em contato com o controle de alta, descendo aí para 090, o bloco e o código, muito obrigado, atenção. Tente, o Chanel 6327, quando eu contato com ele novamente, peça para entrar em contato com o Salvador. Tipo, virou 44, pagou. Decolagem da 10, curva direita, nação, 1, no Leda, ótima. 5464, transponde a controle em 19-8. Em 0, chama a torre Salvador, 1-8, desse momento. Pode ver. Reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. Chama 355-360, autorizado Guarulhos. Sai na São 1, Leda Motiva, Anfisulo 1-0, Paião, Bade, Anfisulo 44, Pagode, Decolada 10, curva direita, Pai 5464, Anfisulo 98, controle, Sonar 6355. Quatro, e pronto, nós. Estamos prontos, já. Salve, Salvador Azul, 347, pronto para o ataque, que é o POV de 61, com 5 horas e 20, alterna Petrolina. 341 no Índia, ponto de espera 18-6, 1011, ajuste, boa viagem. 43, Índia, 18-6, ponto de espera azul. 43, 3, 2, 3, 2, 3, Portão 11, autorizado, chame táxi. Autorizado, repórter no 11, já sei. Tango Mike, Bravo Uniforme, siga. Passaria do 226, só se aproximando da Juliette. Batente da Juliette, dê passagem ao ATR da Azul à sua esquerda, após ingresso para a remota 12. Atento à Bianca puxando no ônibus. Mantente a Juliette, dá passagem do ATR da Azul, 226. Autorizado, Salvador, Salvador, afastando 30 milhas, corredor forte, 1.000 pés. Decola da 1-7, primeira curva à esquerda. Aciona 01-41, controle 1-19, decima 8. Serra Golfião, você vai realizar sobrevoo Vera Cruz? Ah, repassando, sobrevoo com o CVR Vera Cruz, Serra Golfião. Gente, Serra Golf Oscar, faz o farol da barra, sedente ali para a coordenação, reporte, chama o controle para o retorno. Sim, depois farol da barra, prefeito ali, chama para o regresso, Serra Golf Oscar. Vixana 0714, autorizado, alinhar e manter, custa no zero. Alinhar e manter no zero. Bono 620, solo 52, libere a direita e chame o solo, 121, décima 1. 21, obrigado. Na 6355, tá com 152 a bordo, 4 horas e 5 minutos, Fernando Galeão. Oscar Golf Serra, descend to 0, to 4000 feet, QNH 1011, fly direct ETAP. Da 1-0, 2862, a mão travada, 6-3-5-5-5-5. Solo 620, Lisão. Ouro 620, taxi via Alfa, reporte antes da taxi de Juliette. Alfa, Juliette. 10 ou 3 milhas de Salvador? Tá, a gente não cumpre o 110, 15 milhas. Sim, queremos informar o controle e cumprirá o perfil inferior da saída Momo 3 mil pés. Tango Mike Bravo Uniforme, autorizado, ingresso na ponte Helene Pronto, cabeceira na 7. Azul 2714, decola 255, chama o controle 119-18, vou voltar. 098, obrigado, 247, Azul. 536, transponder, 198, controle. M3, 55, boa tarde, obrigado. Alinhar e manter, Tango Mike. A linha e mantém 10, 66. 125, decimal 1. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 2417, decolado o perfil da bomba. Azul 2714, contato radar na decolagem, suba via subida Momo para o nível de voo 160. 160, informa que não cumpre o gradiente aí do 110 a 15 milhas. Funcionamento, reporte táxi. 2714, autorizado. O nível 160. Gente, autorizado nível 160, 274 azul. Azul 2714, dispensado da restrição de altitude na subida. Momo. Tenente, cancelada a restrição de altitude na subida, azul 274. O uniforme mantém a posição guardando para a decolagem? Sim, mas quanto se afasta e qual seria o setor? Setor sul? Gente, o Mike Bravo uniforme e aguarde autorização para decolagem. O Chalé 6355 autorizado decolagem, pistola 0, vento 120 graus, 10 nós. Desde decolagem, pistola 0, Chalé 6355. Salvador, boa tarde, voo 1097, Vicente Satango. Número 9, autorização com Moro 097, aguarde 4, Árvore 1, será a subida. Árvore 1. É 355, decolada 58, chame o controle. 119, decimal 8, bom voo. 198 com controle, 6355 para trabalho. Salvador, boa tarde, na 6355 decolou, cruza 1400 perfil, São Bruno na escuta. Sonia 6355, contato radar na decolagem, suba via São Bruno para o nível de voo 360. Via São Bruno, sobe ao 360, 6355. Cópia. Salvador Recife 330, via peso Lula 17. Decolada 10, curva esquerda, perfil da Puca, Jama, Aracaju. 5476, transponder, controle em 198. Confirmando o nível 330 e o transponder 5476. Chame pronto na remota 13 do Pátio 1. Azul 442344. Confins 360 via Epezulo 21. Decolagem da 10, curva direita no perfil da Aborulo, transição Jefa. 5474, transponder, controle 198. Autorizado, confirmo, ele voou 360, via Perulu 21 em rota do plano, decola dando 0, arbor 1, ele é a transição 5474, transponder 198, controle Salvador, azul 4485. Decola, chama o próximo, 01. Esquerda, reporte o eixo 102, Bolívia. Irá reportar. Just we have a disangle for gate number 7. Roger, turn 3155, number 3 to copy, stand by. Standby, 3155. Voo 1097, pronto para a cópia? Próximo 097. Voo 1097, autorizado para Confins 360, nível autorizado via Pesolo 21, decolagem da 10, curva direita na Arbor 1, transição alerta. 5501 no transponder, controle 198. 5360, conforme o plano Pesolo 21, decola 10, no perfil da Arbor 1, zona 01198, voo 1097. Correto, chama pronto na 9, prospeccionamento. Passaria 2231, pronto, cópia. Pronto, Salvador Barreiras, no nível 160, via rota do plano de voo. Decolagem do 10, curva esquerda, perfil da MOV, transição VATAP. 5455, transponder, controle 198. Mantenha o corredor forte e chame o controle. 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, bike para Venefone. Controle Salvador de Papatango, bike para Venefone. Bike Bravo Uniforme. Bike Bravo Uniforme, mantenha o meu pé no corredor forte. Vai manter o meu pé e reportará quando parar o retorno. Mike Bravo Uniforme.